Preciso um número de Colosso 42, chame controle, frequência 1208, bom dia. Controle 208, bom dia. 1963, ali mantém cabeceira 10. Vai ali e manter a 10 com 1963. 1963, decolagem autorizada, pista 10, vento variável com 039. Eu decolagem da 10, com 963. Circuito completo final, chame torre, 1-1-8 do sinal 95. 1-1-8-9-5, parte mais 50, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, 1-4-9-5-8. 1-4-9-5-8, bom dia. Continua a aproximação, pista no zero, fã visual com a pista, vento variável 039. Pista molhada, sem chuva sobre o aeródromo no momento. Reporte visual com cabeceira. Visual, 1-4-9-5-8. Aqui, já visual, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Tráfego na corrida para a decolagem. Sete. Decolado aos 4-5, chama agora o controle, frequência no 208, bom dia. 208, bom dia, você lá. Fala lá, você escuta, passando o Mickey. 1963, contato radar, metade do 1-1-3-6-0, saindo da zona. Chama 1-1-3-6-0, 1-1-9-6-3. Passou 49, circuito, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 039. 7, além do pouso, 1-4-9-5-8. Fechando 135, 1-2-8-35, ao 1-2-5-1. Linha 2, posso saber de 2229. A série do 2229, completo sinal, chama Torre, eu não entro do sinal 95. Torre 295. Salvador, passarei 2229, via 10. 2269, ciente do tráfego, continue a aproximação, guarde pista livre, vento variável com 04 nós, pista molhada. 2229. 2235, 1-8-6-2-9, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, 649, passada do 3-7-8, você parabéns, meu país. Autoridade final é meu chefe, seja parte estabilizada. Marque da tábua em linha, autorizado direto a comissão e TAP, deixa para o nível 050. Linha 9541, bom dia, sem identificação, autorizado chegada à mão, deixa para o nível 070, redução de velocidade 250 mais, número 3, na aproximação. Solo 5-1, libere a direita. Chame Solo 1-219. Solo 219. Brasília, por gentileza, chame só a Lena 219. 0963, está no centro do Recife, 128 decimal 35, ao térreo 125 decimal 1. 123, posto 25, boa nota, entre. Papá, cancelador de inscrição de altitude, vista para 2.000 pés, aí chama 018, autorizado final e MS-6, já posto estabilizado. Oi, chama aí, chama autorizado final e MS-6, já chama autorizado mais, por favor. 649, forma vista agora no 018. No 018, vou reanotar. Bruno 649, complexo final, chame torre, 118, decimal 95. Torre, igual 649, bom dia, ele é da 190. Bruno 649, bom dia. O vento no momento variável com 049, pista molhada, sem chuva, sobre o aeródromo. Já avisou com a cabeceira? Afirma. Pouso autorizado 1-0. O 1-649. Ele pousa 1-0, dessa fase. Azul 9541, cancelado de inscrição de altitude, desce para 3.000 pés, a gente chama 08. 9, solo aos 59, confirmando esse trecho, é chuva ou apenas a neva úmida? Era neva. Ok, grato. Liberando direito, chame solo 1219. Vai. Papa Romeo, mais Papa, complete sinal, Chino Torre, 118 do sinal 95. Obrigado. Azul 954, eu mandei para o meu país, autorizado sinal, eu não sei que seja, parte estabilizada. Descendo para 2000 pés, autorizado ILS 76, autorizado, vai reportar estabilizado, Azul 954. Papa Romeo, mais Papa. A pista 1-0, vento variável, 03 nós, pista úmida, pelo menos o trilho central. Já tem que ser mesmo. Visual, mais papá. Uso autorizado, pista 1-0. Variável com 03 nós. Chega, estabilizado o azul 9541. Azul 9541, completo sinal, chame Torres, 118 do sinal 95. 2895, azul 9541. Salvador, azul 9541, final ILS 10. 109541, continua em aproximação, aguarda autorização de pouso, vento variável com 039. O azul 9541. Continuando, azul 9541. Papa Romeo, Mike, Papa Solo 05, libera pista direita, chame solo, frequência 1219, confirme as condições da pista. Pista úmida, vento variável 039, pouso autorizado 1-0. TV pouso, pista 1-0, 0-5-4. Velocidade autorizada, alinhar e manter a cabeceira 1-0. Alinho, mantenha, 3-5-7. Azul 9541, solo 09, libera a direita, chame solo, frequência 1-2-1-9. Azul 5 no 7, decolagem autorizada, pista no 0, vento variável com 039. Você vai iniciar o 35 no 7. Após 2 mil pés direto leva em ascensão ao nível 360. esperando no 50, o 3597. Já 3597 no centro Recife, uma 28 do 8, ao término 1352 do 3. Pois foi com essa 353 Recife, muito bom dia. 133, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento variável com 02 nós. 1233. 033, alinha e decolar. Decolou os 26, chama agora o controle 1208, bom dia. 208, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, voo 1233. 1233, bom dia, contato Hamas, levar a linha de voo 360, após o vídeo no país autorizado direto a Lefa. Isso, 360, após 2000, direto a Lefa, voo 1233. Lola 755, bom dia, autoridade chegada a bordo, você para o número 070. Lola 092, cancelada a restrição de altitude, você para dois meu país, a gente chama 08, autoridade final, Lola 76, reporte estabilizado. Viu qual hoje? Cancelando a restrição de altitude, chamada estabilizado em aviação na zero, obrigado. Lola 233, chama centro do Recife, Lola 28, decimal 8, altera no Lola 35, decimal 3. 2, 3, 5, 3, já tá. Lola 4753, cancelada de restrição de altitude, vista para 3 mil pés, aí chama 08. Cancelada de restrição de altitude, descendo para 3.082, na sua cidade. Lola 755, vista para 4 mil pés, aí chama 08. Agora mais uma escuta do controle, não é necessário cotejamento, informa o Salvador Torano Instrumento, data de 1700 pés, visibilidade 4 mil metros e chuva leve. Oi, bom dia, 1759, dando posto 0, pronto, 1-0. Bom dia, 1759, autorizado alinhar e decolar. Pista no zero, vento variável com 02 nós, voo 1759. Livre, a gente vai falar de dar um no zero, 759.